estava muito preocupado. Dizia pra eu pedir perdão por todos meus pecados. Eu sentia tudo aquilo como se fosse acordado. Fiquei arrepiado, acordei desesperado. Encontrei o esperado, me coloquei ajoelhado. Aceitei a Jesus como Senhor e fui tocado pelo Espírito Santo que por Deus foi enviado. A partir daquele dia tenho andado com Cristo, pois reconheço que minha vida é um milagre desde o início. Vai acontecer quando você acredita no seu milagre. Esse DVD é um milagre de Deus. Você crê, você crê. Vai. Pode um milagre enfim. Ele pode sim, ele vai acontecer quando você. Eu quero ver. Canta bem alto. Pode um milagre. O seu milagre vai acontecer quando você acreditar. Quando você. Meu milagre, meu Deus, eu preciso acreditar.